Na televisão, quando se fala de mulher, quais são os assuntos além de beleza, bem-estar e saúde que você vê? E como é ser uma mulher perfeita sendo obrigada a fazer diversos serviços domésticos como lavar, passar, cozinhar e ter que cuidar da casa e dos seus maridos? A mídia não se preocupa com questões sociais, e isso é um fato. E nas redes sociais vejo pouco interesse dos setores que se dizem progressistas em ajudar a causa feminista ou feminina. Há muita presença virtual em determinados casos, e em outros temas considerados mais graves não vejo repercussão. E enquanto ela, a mídia tradicional, puder manter este estereótipo, ela irá manter para continuar assegurando as suas bases burguesas solidificadas e monopolistas. Assim resta a pergunta final. Se a mídia, que é o meio de comunicação mais influente, não mudou, a opinião pública mudou?